Terra. Bang Yung, Sul, Madadinho. De sentimento ruim, não consigo definir uma rajada. Meu corpo cai próximo dali. Bem antes de subir, ia fazer o meu trabalho. Um jovem violentamente foi assassinado. Como escreveu amor, se do nada sai pipoco. Pobre maloqueiro já deve estar morto. Os boy nem aí dão risada, vão beber. As minas se cabrera, não sabe o que vai fazer. Tô só observando do ponto visão de mestre. Aquela sensação ainda me persegue. Na quebra não tem luz, o mal influi, gambé de capuz. O menor falou quando crescer vai fumar bagulho. Quem quer saber? Ninguém, ninguém, nem os seus pais. Na quebra aprende que a paz negociada gera mais. Só Deus por ele e por nós, no livro do algoz. Faço rima veloz que no futuro gera porta-voz. O exército da irmandade tá ligado. Se o Estado não controla, vai ser controlado. O crime tá no ponto que já passou do demônio. Os boys se manifestam e dividem o orçamento. Estão parando o capital na base do armamento. O Bang vai no banco e saca sem documento. A coisa se complica, niggas, tá na ativa. Chega de enganar o povo da periferia. O sistema não renumera trabalhador, assalariado. As gangues aparecem cada vez mais organizado. Explora pobre à toa, sangue na emissora. Desgraça mais desgraça, mantendo sua vida boa. O povo se revela, o sangue não é de novela. A treta é com sistemas, ataque é de estratégia. As armas ninguém solta, o objetivo é a glória. Igualdade, liberdade, sem disparo de pistola. Do lado de fora, alguns em desvantagem. Sou desinfectado pela química do crack, ludibriado sozinho, sem rumo, sem caminho. No segundo passo não estarão vivo, não dá tempo lamentar. Vai daqui, vai de lá, se moscar, tá. Só a Lapa faz igual, sei onde tá o mal, deixou tudo desigual. Vai além do espiritual, tá todo primordial. O crime tá no ponto que já passou do demônio. Os boys se manifestam e dividem o orçamento. Estão parando o capital na base do armamento. O Bang vai no banco e saca sem documento. No trabalho informal, troco a noite pelo dia. Ligados na freguesia, os menor recrutados. Quer se adianta curtir a vida com o estilo de beira, Maia Badia. A matemática ele sabe bem. Toma lá da calo de briado por nota de 100. Se esqueceram dos exemplos, pensativos eu não entendo. Valores invertidos ao nível máximo, ao extremo. Seduzidos, novinha fazem shows e sons automotivos. Rebola o gachavera, na mídia música de merda. Sistema fechou o alvo, povo desinformado, alienado. Tudo banalizado ao extremo, de norte a sul. Meu povo no maior veneno, vai vendo. Na faculdade rua, o crime faz alistamento. Contaminados, cuidado por osmose passa. Negue caiu de graça, é treta nas áreas. Sintoniza bem o verbo na cachola, se segura na cadeira. Tamo com o rap a toda hora. O crime tá no ponto que já passou do demônio. Os boys se manifestam e dividem o orçamento. Estão parando o capital na base do armamento. O Bang vai no banco e saca sem documento. Ao nível máximo, rap gangsta é como um ácido em mentes parasitas. Não entendeu o porquê, a causa é a ideologia. Se tudo é mais difícil desse lado da cidade, casa, carro, moto, quem não quer majestade? Quer o domínio da área, guerra de gangues e vai. Cada qual defende seus ideais, sem acordo de paz. Ao extremo ainda tem mais 100 escolhas, jogado na ilha desde cedo, vai vendo. Situação caótica, sobrevive como moedas do bolso ao extremo. Treta nas áreas, é um, dois pra subir o gás. Território peçonhento, meu povo pede paz. Sonhos ao relento, de 100 se salva 10%. Sonhos ao relento, de 100 se salva 10%. O crime tá no ponto e já passou do demônio. Os boys se manifestam e dividem o orçamento. Tão parando o capital na base do armamento. O bang vai no banco e saca sem documento.